mas eu sei que você eu olho desse, olho desse, olho desse, olho canto. Sai pra cá da hora, eu nunca vi ninguém dar dois em nada. E se vê, tá tudo bem.